Difícil. E ele recebe, naqueles dias de tantos jejuns, a ordem, as regras da ordem franciscana. Mas um dia ele está muito tentado, sente o aguilhão na carne, como sentiu um dia Paulo, e diante da tentação, desnuda-se, tira sua roupa e lança seu corpo nos espinheiros, provocando-lhe graves ferimentos. E diz a tradição católica, as lendas, que a partir daqueles dias os espinhos se converteram em flores. E Francisco, então, graças àquele gesto de coragem, de amor a Jesus, nós temos São Francisco. Se não fosse aquele momento, a sua vontade de firme, a sua coragem, o seu amor a Jesus, talvez nós não tivéssemos o seu legado. E ele vai receber então a ordem. Por mediunidade, Frei Leão anota, ele dita. E quando eles saem dali, depois de muito jejum, um falcão lhe acompanhava, acordava com seu canto. Quando chega Frei Elias, um dos frades mais importantes, um dos líderes do movimento, para protestar, dizer que não aceitariam regras tão severas, naquele momento, Francisco leva os olhos aos céus e diz: Senhor, eu não te disse que eles não me acreditariam? E naquele instante todos escutam uma voz que vem dos céus, num fenômeno que poderíamos explicar como voz direta na doutrina espírita, que Allan Kardec estuda. E eles escutam a voz do próprio Cristo dizendo: Francisco, não há nada aí que seja teu. Tudo o que está escrito nas regras me pertence. E eu sei aonde vai a fraqueza dos homens e até onde desejo auxiliá-los. Eu desejo que elas sejam cumpridas ao pé da letra. Aqueles que não quiserem segui-las podem deixar a ordem. Os frades ficam assombrados. E ele prossegue, então, dando seu testemunho de amor por Jesus. Mas ele era não somente oração, trabalho, renúncia,